Bruno 246, no solo 49, libera a pista direita. Deixa no solo 219. Ele estreta à direita, 119, igual a vista do leste. Torre, Moedas Cunches, 5962, S para cima, baixar para baixo. Rio, 5962 está solicitado. Checa o 3 de pouso, vento leva 49, notícia 18, 3 de pouso, pistão elétrico. 7, contrato registrado, está baixando para baixo. Quando pronto, vai ganhar uma pega 1063. Então é faz pronto, por gentileza. Faz pronto. Autorizado aliás e manter o pistão zero, chamei minha 33. Rio 5972, no solo 53 direita, via Fox 719. autorizado, vento variável 49 altíssimo 08. Telemetria 3 agora 57, é o controle 120.80. Salvador 3178, perfeito. 3178, tráfego avistado, boa noite, cheque pendente pouso, vento variável 49, altíssimo 08, pouso autorizado. Repouso, trem está baixado e travado. Salvador Azul 4980.0 da 1.0. Tenente Azul 4980, mantenha o ponto de espera. Boa noite, vamos depois. Bom, no 888, tráfego avistado, continua aproximação, guarda de pista no zero livre, vento 2. Posição, vento variável com 4 nós. Vento, vamos no 8. Sala 06, direito via Fox Station, 21 da Small Orient. 888, pista no zero, ponto autorizado, vento variado 49, altitude no zero, 18. Salvador, 3305, passando a zona. 3305, pode atingir o céu, abaixar gravado, pistola zero. Portarata 3305. Gente, só estou para uma verificação, tá? Qual é a distância para o IGC? Está 30, está 3 milhas do IGC, está 3305. Entendi. Serra, baixar travado, está 3305. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Vamos lá. No 888, no solo 05, libera a direita via Fox Trot, chama o solo 29. 3305, vento variável 49, altitude no 08, pista no 0, pouso autorizado. Autorizado, pouso no 0, está 3305. 4980, aviso tráfego nacional? Negativo. Faz a passagem do irmão da TAM, autorizado aliás, e mantém aqui no lugar. Negativo, pode passar, ali mantém, se quiser. 315, sola 08, via FCI. Eco, show de som, 219. Eco 219, 315. 14980, vento variável 49, altíssimo 0, 17, agora 1017, decolagem, autorizado. E decolagem, câmera 0, 49, está. Azul 4980, decolado ao sul 0, controle 1, 2, 0, décima 8, 0. 208, balanço, 4980. Muito boa noite, o Sideral 9973. Sideral 9973. Isso, 360 para convites. A gente pode sintonizar a frequência do sono e qual seria o horário do plano? Opa, desculpa aí, foi aparente. 3-0. É, a gente não recebeu o plano aqui ainda não. O plano é repetitivo, né? Ou é, foi feito alguma AIS? Repetitivo. 9973? 9973. Vai chamar o som 219, vamos checar aqui o plano de voo, a gente não recebeu ainda não, ok? Tá ótimo, obrigado. Federal 9963, boa noite, autorizado Leandro 4.0, veto variável 49, altíssimo 17, 017. Aqui decola, Federal 9963. Gente, variável 3917. Geral 9973, acorda os 29, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Estou no zero, autorizado o Lerner para o vento variável 4 km, altímetro no 017. Eco 001, né, com a 234, chama o controle agora, meu velho, se não tiver, meu velho. 208 azul, 5001 agora. Autorizado ali, RG4 Tito 0, Jato Variável 49, 1016 no altímetro. Boa noite. Quatro, nove, cinco, nove, quatro, três, sete, um, controle agora, sequência, meu velho, nesse momento. 208, boa noite, azul, rapaz, senhor. Boa. 172, boa noite, olhar e manter a pistola dela. Dois variável 3917 abaixo. Ah, obrigado. Rio 5972, recorda os 43, controle 1, 20180, boa viagem. Controle 208, boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, o número 2784. 74, autorizado, ingresso de decolagem de imediato, veto variável 49, altitude 07. É a voz da Avianca, alinhado final no zero com 10 minutos fora. Gente, tá, pode entrar pela Delta? É, Charlie ou Bravo? A Charlie é a primeira direita e a Bravo vai ter a cabeceira. Pode ter, vai ficar. Autorizado, Charlie? Acredito, comandante. Obrigado, hein? Boa noite, tráfego avistado. Continua a aproximação, aguarde pista livre. A PR da Azul, imigração para a declaração de pistola 0. O vento variável 49, ajuste 0 ou 7. Aguarda o hotel da 62, 24, 109. 4, pistão 0, condutorizado, viato variável 03. Nossa, altíssimo 07. Repouso 1067, 6274. 2774, 4246, chama o controle agora, frequência 120, decimal 8. 08, boa noite. Boa noite, autorizada. Alinhar e manter. Tener 6224, nos solos 48, direita. Na última, via Golfo, no solo 29. Se a gente mantém o mano, será?